Hola, caros oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a más una edición de nuestro Tres en Punto. Hoy hablamos en español con el programa de música Hoy Española. Conmigo, directamente de Portugal, no habla español, atención, está Adriana Pequeño, Pequeno, directamente de Portugal, Illavo. Hola, Adriana, buenos días. Yo voy a hablar portugués. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas hoy noches. ¿Qué tal? Hoy voy a intentar hablar portugués. Ok, pronto. Sejam bem-vindos, caros ouvintes, ao nosso habitual 3 em ponto. Neste domingo, dia 19 de outubro de 2014. Sim, senhora. Como já perceberam, hoje as músicas vão ser músicas totalmente em espanhol. É verdade. Musiquinhos espanhol. Vamos ouvir. Já vimos aqui uma musiquinha muito bonita. Una história de amor. Ai di gourmet. Como é que se chama? Gourmet. E trios Los Panchos. Los Panchos. Uma música que eu dedico a uns meus verdadeiros amigos que estão muito apaixonados. Sim, senhora. Um pelo outro, atenção. Pois, convinha, porque senão não era na história de amor, era na história da pancadaria. Que malzinho. Senão, não, é que se fosse só um pelo outro não era uma história de amor, era uma história de terror. Podia ser dedicada a dois amigos, mas cada um ter o seu namorado. Exatamente. Portanto, dois amigos e que não tinham-se namorado, ou seja, presumo que fossem dois casais homossexuais. É um amigo e uma amiga que são dois amigos que estão muito apaixonados um pelo outro. Que são namorados. Sim, até porque se fosse. Pois também, se tivessem apaixonado um pelo outro e não fossem namorados, era uma estupidez, não é? Pá, gosto de mentir, não sei o quê, pá, mas nada. Não, nada. Epá, também gosto de mentir, mas não é nada. Sim. Era uma estupidez. Era uma, em vez de ser uma história de amor, era uma história estúpida. Mas não, é uma história de amor. Mas também, pronto. Atenção, não havia problema nenhum se fosse dois amigos que fossem ou gays ou lésbicas. Não havia problema nenhum. Aqui não há discriminação nenhuma. Não, embora eu goste mais da segunda, sabes? É mais divertido. Ai, ai. Epá, isso aprende nada connosco. Epá, elas são assim muito sensíveis, muito quezinhas. Elas não, são mais para a Frentex, mais... Eu lembro de uma vez, eu fui num carro até um bar, olha aí, na Praça do Peixe. Fui num carro com quatro... eu não gosto de dizer essa palavra, então fui dizer quatro mulheres homossexuais. E então... Quer dizer, eu nunca me senti tão sozinho na minha vida como naquela altura, não. Não, estou brincando. Não, foi giro, mas são assim muito... percebes? Vivem mais a emancipação do que as mulheres... Não, é a maior parte dos casos, claro. Vivem mais a emancipação do que as mulheres heterossexuais. Não estão ligadas a essa imagem da mulher. Não, elas são o que são. Pois não, também é verdade que têm mais fome do que qualquer tipo de ser humano. Quer dizer, tudo que vem à rede é peixe e mesmo depois de terem comido o peixe todo, vão pescar mais alguma coisa. Mas, claro. Uma fome geral, claro. Ou seja, eu, dos casos que eu conheci, não foi só esse, mas dos casos que eu conheci, de uma forma genérica, não há um par de namoradas. Aquilo é uma espécie de coletividade onde todas são todas. Uma espécie de coletividade. Ainda está boa. É a sensação. Está lá. Exatamente. Não é? Aquilo é... Contudo, não há cá compromisso. Mesmo. Quer dizer, é uma coisa consentida, percebes? Enfim, quer dizer, claro que também não gostam. Está descarada, mas... Percebes? Acabam por fazê-lo, percebes? Quer dizer, daquelas coisas... Enfim, é um bocadinho estranho, mas pronto. Por acaso, eu gostei muito de uma das raparigas que eu conheci lá. Não nessa noite, mas a que me levou precisamente a sair. Nós estávamos realmente muito, muito bem. Ela inclusive chegou a dizer-me: sabes, Carlos, nós temos tanta coisa em comum. Vê lá, até gostamos de raparigas e tudo. Tu gostas também? Ah, tu... Portanto, fazer até nisso. Até isso temos em comum, dizia-me ela. Por acaso, foi uma pessoa muito... Gostei muito de a conhecer. Tenho muitas saudades dela, por acaso. Mas pronto. Não tem nada a ver com música espanhola, mas já que se... Nem sei como é que se chegou a este assunto. Ah! Amiga, sim. Amigo, pois sim. Está bem. Exato. Tudo à conta de uma história de amor, hein? Exatamente. Tudo são histórias de amor. Exatamente. Então hoje vamos ter aqui mais musiquinhas, não é? Ora, deixa-me cá confirmar para ver se estou errado ou não. Pronto, só naquela de dizer também se há alguma coisa, não é? Exatamente. São. Portanto, nós agora vamos ter Sim. duas musiquinhas Ok. e depois vamos ter. Esta é Flores, não sabia. Duas flores. Rosário, agora vamos ter duas músicas Duas músicas a e contar com esta que já passou, certo? não, esta que já passou, mais duas. Ah, ok. E depois eu vou falar um bocadinho sobre os programas que têm estreado nos últimos tempos na Rádio Antena Web. Mas voltando à história de um amor, a coisa mais impressionante que eu vi foi anteontem, num programa, foi um coelhinho que ainda não era adulto, mas tinha uma doença que foi diagnosticada pelo veterinário de que ele era um tarado sexual. Portanto, Que giro. tiveram que o castrar por conta de Tadinho! um coelhinho. Tadinho! Então não deixava as coelhas em paz, o bicho. Ah, e elas importavam-se. Importavam, porque ele não acertava com o sítio. Então, podia ser tarado, mas sexual não era, de certeza, senão eu ia lá deitinho. Ele ainda era bebê. Não Ainda interessa. era pequenino, as coelhas já eram coelhas grandes. Ele Pobres, acostuma elas ter-se. não podiam comer. Porque... Está a saber onde eu estou, disseram dali. Eu sei, eu sei, eu sei. A dona tinha que o manter sempre preso. Mal soltava, pumba, já ele lá estava. Horas a fio. Pobre coelha. Acho muito bem. Oh, não. Pronto, mas a partir do momento que foi castrado, pronto, já viveu feliz para sempre. Não pode ter coelhinhos, mas pronto. Para sempre não, que há de morrer um dia, não Ah, sim, mas quer dizer. é? Até a data é para sempre, sim, certo. Já não chateia a coelha. Pronto. Mas foi a primeira vez que eu ouvi a dizerem que um coelho é um tarado sexual. Quer dizer que um dia que a bichinha queira já não pode ir ao coelhinho. Não. Tadinho. Opa, mas foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão para um coelho. Eu sei que os coelhos têm muitos filhos, mas a partir desse. Todos nós somos seres biologicamente, ou seja, com necessidades biológicas, nos múltiplos sentidos. Ah, Portanto, aqui não pensava estou que aí a nós pensar. éramos todos Não. tarados. Não. Claro que há uns têm mais tendência para esse tipo de coisa, ou não. Há uns têm mais necessidades biológicas do que outros. Mas para todos os efeitos, todos nós temos essas necessidades biológicas. Essas e outras, múltiplas necessidades biológicas. Sejamos humanos, libelinhas, todos nós temos essas necessidades. E, portanto, por isso é que eu acho que já não há animais, não é monozigóticos, isso é outra coisa, mas que se reproduzem eles mesmos, não precisam de ninguém para isso. O ser humano já foi assim. Mas por algum motivo deixou de ser, não é? E outras espécies, cada vez, se é que ainda há, cada vez há menos espécies nesse sentido, vão evoluindo, não é? Bem, os percebes, por exemplo, são hermafroditas. Pronto. E essa é que são, tudo que vira a rede é peixe. Tudo! Exatamente. Essa aqui é tudo, cara. E de nós humanos também vamos começar a ser assim. Não nós, mas gerações vindouras, das vindimas. Até lá, pronto, somos todos mais ou menos normais. Mais ou menos, é, mas já não metemos muito na cabeça. Vamos lá à informação das músicas, porque senão não saímos aqui. É verdade. Então, a primeira música que ouvimos foi a Eddie Gourmet e Trios Los Panchos, com A História de um Amor. A Eddie, nome artístico de Edith Gormezano, faleceu em 2013. Oh. É uma cantora norte-americana de jazz e pop, tendo também se aventurado por vários géneros latinos. É integrante, ou foi integrante, da famosa dupla Steve and Eddie. Participou de muitas gravações históricas ao lado do trio Los Panchos. Este é o nome de um famoso trio musical internacional formado na década de 40. Os Boleros foram a principal produção musical do grupo. Este é um bolero escrito em 56 pelo autor do Panamá, Carlos Eleta Almarán, e que tem como base a morte da esposa do seu irmão, e alcançou um rápido êxito, já que fez parte da banda sonora de um filme mexicano do mesmo nome, rodado em 56, que era protagonizada pela Libertad Lamarca e Emilio Tuero. E não tenho mais nada a dizer. Uhum. Da seguida, vamos ter La Hora de Van Gogh. Oreja. É uma coisa. Cuéntame. La Oreja de Van Gogh. Sim. Cuéntame ao ouvido. Tem tudo a ver. Faz sentido. Tem tudo. É, exato. quer dizer, faz sentido, não foi Van Gogh que cortou uma orelha? Não sei, é provável, mas para todos os efeitos eu digo que faz sentido, porque oreja, ouído... Pois, faz sentido. Este Sim. é um grupo espanhol de pop. A banda começou formalmente a sua carreira em 96. São um grupo de Donostia, no País Baixo. Os seus constituintes são Xavi San Martín, o Pablo Venegas, o Álvaro Fuentes, o Aritz Garde, que na infância era chamado por Omar Francisco Montanhas, e Leir Martínez, que é o vocalista, e Cores, de 2008 em diante. Uhum. E que assumiu o grupo depois da anterior vocalista Amália Monteiro deixar o grupo para seguir a sua carreira a solo. Esta música não é Amália, Amália. Ah, pois é, Amália. Pois, Amália com Y, Amália Monteiro. É, eu é que tenho escrito mal. Porquê que eu escrevi Amália? Boa. Devia estar a pensar na Amália. Talvez. Esta música pertence ao álbum, ao primeiro álbum, Dile ao Sol, de 98. Portanto, se é o primeiro álbum do grupo, é ainda com a anterior vocalista, uhum, Maya Montero. De seguida, e por último, ao menos nesta parte, vamos ter a Rosário Flores com Água e Sal, Água e sal, esta... água e sal, como está muito como a água da mar. Esta cantora e atriz espanhola foi duas vezes ganhadora do prémio Grammy Latino, é filha de Lola Flores e de António González, que era chamado El Pescadilla, criador da rumba catalana, catalana. Estou a ler em espanhol e depois é assim. Começou a carreira em 84 e o seu repertório possui o que há de melhor em bolero, bossa nova, pop, tango, flamenco, rumba, catalã e caribenha. Esta música pertence ao álbum Muchas Flores, de 2001. E pronto. Não tenho mais nada. Por acaso, é uma cantora que eu gosto muito. Não tenho comigo grande coisa dela, é certo, mas gosto muito, muito, muito dela. Por acaso, é daquelas artistas que aprecio bastante. E esta música, então, é daquelas coisinhas que... Eu já ouvi esta música não sei quantas vezes e não consigo fartar dela. É realmente uma música muito, muito envolvente para mim. E pronto, é isso. Então, ouvimos então estas músicas e já voltamos. Daqui a pouco vamos falar de alguns programas que estrearam e outros que vão ainda estrear na nossa programação. Porque é importante que façamos aqui um bocadinho um ponto da situação. Esta última semana foi... Enfim, um caos autêntico, devido aos vários problemas que fomos tendo com a internet. Mas, enfim, é daquelas coisas que nos ultrapassam. Vamos falar sobre isso daqui a um bocadinho. Para já, deixamos agora de só dizer que esta música, Água e Sal, é a faixa número 3 desse disco, Muchas Flores. Então vamos às musiquinhas. Já voltamos para... Mais música e também informação. Uhum. Sim? Sim, até já. Até já. Até já. Já não estás mais a mi lado, coração. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor história de um amor. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un niño. Cuéntame, cuéntame. Ese beso a mí en el tiempo, el cielo acostado, detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo. Donde esperan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído, ¿dónde quedan hoy tus miedos? Si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame. Beso a mí en el tiempo, el cielo acostado, detuvo el tiempo en un beso, y ese beso a mí. Na companhia do Canal 1. Agua de nieve en tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera. Estamos de volta, ouvintes, depois destas duas musiquinhas. Água e santo, água e santo. Deu-lhe. Passou-se. É. Mas a música é gira, gosto muito da música. Ora bem, ouvintes. Novamente, por uma questão aqui, uma técnica, não vamos ter hoje aqui a musiquinha da abertura do nosso 3 em ponto, Informação 3 em ponto. Mas é o Informação 3 em ponto, mas sem o genérico de aqui uma limitação técnica. Ora bem, tem estreado recentemente na nossa rádio alguns programas. E eu gostava de partilhar consigo estas informações. Primeiro, comunicar que a partir desta segunda-feira tudo vai voltar à sua normalidade. A Antena 9 já voltou às suas emissões, parcialmente. Há material a ser disponibilizado, mas... só a partir desta segunda-feira é que as coisas vão voltar então à normalidade. Entretanto, digo-vos também que quanto às emissões, elas, enfim, estarão disponíveis até ao dia 31 de outubro. A partir daí começam a ser retiradas. No dia 1 de novembro, ou seja, de ontem a 15, as emissões dos dias 15 e 16 de setembro serão retiradas. Aquelas que estão disponíveis estão. Aquelas que não estão, pois perdem a sua validade. A partir do dia 17, aliás, no dia 2 serão retiradas as 17 e 18 de setembro. E por aí sucessivamente. Portanto, para todos aqueles que querem descarregar as suas emissões, podem fazê-lo tranquilamente até à próxima dia 1 de novembro. O dia também é que vamos retomar a renovação da playlist dos nossos programas. Ela vai acontecendo, mas como as coisas já vão voltar ao normal a partir de segunda-feira, ou seja, a partir da manhã, é que vamos então só a partir de aí é que vamos poder também renovar os nossos aplicativos. Entretanto, há programas que estarão a estrear por esta altura. Já estreou o Transição, programa com a Joana Teixeira, que é uma nova locutora da Antena Web, neste caso do Canal 2, e ela então apresenta-nos este seu programa Transição, que é um programa que incide muito sobre as artes, o espetáculo, o teatro, os livros, etc. E também junta a ela, ou seja, esta informação, junta também bastante música. O que nós temos aqui a oportunidade de ouvir será então um programa muito interessante, que aposta na rádio e comunicação e é da produção interna, que é uma coisa realmente muito, muito positiva. Está também para breve a estreia do programa, ou o regresso do programa Aquarela Auditiva. O programa deverá estrear também na primeira semana de novembro, com a Ana Maia, que vai então regressar ao Grupo Antena Web e também ao Canal 2, então, nesse dia. Está, por enquanto, já que ser sincero, ainda indisponível, mas estará disponível brevemente, ou estarão disponíveis brevemente, dois novos programas na Antena Web, designadamente na Antena Best. Na sexta. O primeiro deles é o programa, neste caso o que vai estrear na Antena Best, é o programa Studio Station DJ. Um programa com o DJ Roberto Fernandes, que basicamente vai trazer grandes sucessos dos anos 80, anos 90 e anos 2000. O programa terá então a apresentação deste DJ, Roberto Fernandes, e é tudo pela mão da Central DJ. Também vos digo que vamos ter, depois, na Antena Best, a estreia do programa Jukebox, que vai estrear na próxima semana. Ontem já conheceu a primeira edição, ou seja, foi para o ar sábado às 6 da tarde, de um horário excepcional, mas... Para a semana iremos ter o horário definitivo, mas ontem foi então tempo de apresentar este conteúdo radiofónico. E tudo porque ou o programa de sábado ou o programa de domingo, por isso é que isto vai ficar decidido para a semana, vai terminar. O Conexão Central deverá de ser deixado exibido na Antena Best, ou possivelmente, e até mais provavelmente, o programa Eu e a Música, do António Marcial, que deverá deixar fazer parte aqui para a Antena Web. Aliás, é algo que está já assinalado. O António Marcial deixa de fazer parte aqui para a Antena Web, mas fica ainda por saber o que é que irá ser mantido. Se o Conexão Central, se outro programa, neste caso dentro do género do Eu e a Música. Nesta senda, ficará então por saber onde ficará o Jukebox. Por todos os efeitos, o programa estreou ontem, no horário das 6 da tarde, porque este mês de outubro também não há Conexão Central, portanto, caso a Conexão Central seja retomada, só será no mês de novembro. E, neste sentido, então, fica esta informação para os nossos ouvintes. O destaque mesmo vai, como já disse, para a Joana Teixeira e para o seu Transição, que é de todos estes programas o único que já está disponível e que já conduz edições, pode ser ouvido aqui no canal, aliás, aqui não, no canal 2 da Antena Web, em canal2.radioantenaweb.info. Mas não é só isto, outra das novidades é também o facto de, a partir da próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, os ouvintes poderem subscrever a nossa newsletter. Uma vez por semana, os nossos ouvintes irão receber nos vossos e-mails os principais destaques, os programas que acabaram, os programas que começaram, efemérides quando há, também o endereço no blog para o programa da semana, para o Recordando Momentos. Serão então duas novas rubricas que nós vamos ter aqui no nosso blog, que vão também estrear para esta semana, ou seja, a partir desta segunda-feira. Vamos ter, em princípio será ou às quintas ou às sextas, mas andará por estes dois dias, dois momentos. O programa da semana, que é um programa que vai, uma publicação que vai falar sobre um programa específico, ou seja, sobre a história do programa, quem é que o apresenta, em que contexto é que surgiu, ou qual é que é a situação atual do programa, e também o nosso Recordando Momentos, uma alusão direta também à Antena Web Momento, e onde vamos trazer programas, falar de programas que já saíram do ar. Ou seja, programas para todos os efeitos estiveram no ativo, mas que já saíram. A história de cada programa, dos locutores, o contexto em que eles surgiram ou em que saíram. Vamos contar um bocadinho sobre cada programa. Essa será a nossa missão, tanto no programa da semana como no Recordando Momentos. E estas rubricas vão também parar ao e-mail dos nossos subscritores. Portanto, a nossa newsletter vai conter este cocktail informativo para que vocês possam ficar sempre a saber o que é que está acontecendo na Antena Web. E, enfim, visitarem também o nosso site, enfim, terem mais motivos para visitarem o nosso site, conhecerem o que é que nós andamos a fazer e, às vezes, quando há algum imprevisto, ficarem a saber em mais detalhe o porquê, não é? Nos vossos próprios e-mails, ficarem a par do que é que está a acontecer na Antena Web. É uma forma mais de chegarmos até vocês, até porque isto de RSS está realmente muito complicado. Bom, e eu termino por aqui esta parte do 3 em ponto de informação, da informação 3 em ponto, para que a Adriana possa seguir com as 3 músicas que ainda faltam. Conta-nos lá, Adriana. Ok, então vamos lá continuar com as 3 músicas. Vamos ter os Maná, salvo erro, ou Mana, não, Maná. Maná? Com Lábios Compartidos. Este é o segundo single do álbum de 2006, Amar és Compartir. Esta banda de pop rock mexicana foi fundada em 87, em Guadalajara. Inicialmente tinham o nome de Green Hat. Alguns anos depois mudou o nome para Sombrero Verde. e posteriormente para Maná. Uhum. O som do grupo é descrito como uma mistura de pop rock, pop latino, calypso, reggae e ska. Atualmente é uma das bandas latinas de maior sucesso. Uhum. E deles não tenho mais nada. Atualmente, que já nem é assim tanto, mas já foram mais. Bem, o coração é espinado. Aqui, agora não sabemos lá no México como é que está, não é? Podem lá no México serem até muito... serem muito famosos. Sim. Ainda. A seguir vamos ter El Sueño, da Morfeu, com Não Sei De Onde Vou. Não sei de onde vou nem de onde vengo. Ok, esquece. Fiquei com esta na cabeça a ouvir a música. Este grupo de música pop espanhol foi formado em 2002, composto por Raquel del Rosario na voz, Juan Luis Suárez na guitarra e David Feito no violão, os quais trabalham juntos há alguns anos e compõem canções de sólidas estruturas pop-rock com influências do folk e celta, apoiadas com a chamativa voz de Raquel. Esta música pertence ao álbum Cosas que nos hacen bien, nos hacen sentir bien, acho eu, exato, e é o terceiro álbum de estúdio de 2009. E tenho cá na minha impressão, sabias que a Raquel, ou seja, a vocalista, foi ex-mulher do Alonso, do Fernando Alonso, de Fórmula 1? Não sei, essas coisas não. Pois, foi ex-mulher dele. Eu também não sabia, só quando... Eu sei que ela realmente tem uma voz... aliás, eles representaram a Espanha no Festival Eurovisão da Canção, agora em 2013, ou 2014. Sei que foi um festival, acho que foi 2013, que eles representaram a Espanha. Este ano não realmente... foi. Não, foi 2013. Realmente fizeram, ou 2012 até, mas acho que foi 2013. Não, 2012, pois foi em 2012, foi. Foi 2012. Por acaso, ela tem realmente uma voz muito, muito bonita. Tem uma voz muito bonita, por acaso. Não é muito normal ouvirmos uma voz tão harmoniosa, diria eu, na música espanhola. Geralmente são vozes mais... faz lembrar assim a música flamenga. Ou até, por exemplo... Ou seja, por exemplo, a Rosário não tem uma voz... Ela canta muito bem, mas não tem assim uma voz tão... tenorenta, vamos dizer assim, como tem clara, como a Raquel tem. É muito raro encontrarmos vozes com esta... Mesmo, por exemplo, a Merche, quando canta... A Merche tem uma voz realmente muito bonita, muito clara, mas canta músicas muito, muito fortes. E apesar de ser um grupo assim mais para o rock, daria eu, é aquilo que mais conheço deles. Rock, pop rock, enfim. É um grupo, ela consegue manter... uma certa suavidade, não sei, gosto muito desta Raquel e dos Gelos Sonho de Morfeu. Sim. Por último, vamos ter os Duncan Du com Ao Minuto de Ti. É engraçado que eu conhecia a música e fartei-me de cantá-la, de ouvir na rádio e não sei o quê, mas não sabia quem era o cantor. Só agora é que eu descobri. Não, Duncan Du, creio que é o grupo, porque o cantor é o Miquel Erentxun. Pois, mas eu não sabia. Eu ouvia a música, sabia, pronto, que era em espanhol, não sei o quê, e gostava imenso da música, mas só agora é que eu... Oh, é esta música. Epá, tanto tempo. É o Miquel Erentxun. Eu só conhecia o artista, não conhecia o grupo. Este grupo espanhol é de San Sebastián, no País Vasco. Foi formado em 84, após a fusão dos principais integrantes dos grupos Aristogatos e Los Dalton. Os seus integrantes originais foram Miquel Arencho, então vocalista do grupo Aristogatos, o belo nome para dar a um grupo. Eu lembro de Aristogatos, era dos desenhos animados, mas pronto, ok. Era também que eu me lembro. Diego Vasalho, que era vocalista e baixista do grupo Los Dalton, e Juan Ramón Viles, que era guitarrista e baterista do grupo Los Dalton. O nome do grupo faz referência a um personagem de Raptado, uma novela de 1886, de Robert Louis Stevenson. Este é o primeiro, faz parte desta música do primeiro CD a solo de Miquel Arencho. Ah, eu me parecia que não era das do Cantu, me parecia que era do Miquel Arencho. Chamado Naufrágios, de 92, que é formado por canções compostas para os Duncan Du e também canções novas. Eu não encontrei nenhum CD do Duncan Du com esta música, engraçado. Apesar desta música pois... se apresentar. Não, aí foi alguma informação errada que tu conseguiste, porque esta música não é do grupo, é do Miquel Arencho. Pois, só dele. Porque está no primeiro CD a solo dele, Naufrágios 92, que é formado por canções compostas para tanto para o grupo como canções novas, portanto. Esta deve ser esta, uma das novas. Esta é só mesmo para ele, não fez parte do grupo. Sim, apesar o vídeo, portanto, onde eu fui buscar a música, tinha esta designação Duncan Du a um minuto de ti e não o nome do cantor Miquel Arencho a um minuto de ti, mas pronto, está bem. E pronto, não tenho mais informação nenhuma, ao menos as músicas, não tenho mais informação nenhuma. Pronto, e nós ainda vamos ficar por aqui. Vamos, desejamos um resto de bom domingo, um bom início de semana. Agradecemos a vossa audiência e agradecemos também que vocês participem lá na nossa página. Bem, vamos lá fazer nós a nossa publicidade. E algo que nós não dizemos há muito tempo. Ah? O nosso 3 em ponto, @internet.info. Pois não, pronto. Olha o que ele disse, o nosso mail. Vá lá, escrevam para lá, abram os vossos corações. Não custa nada, portanto não tem que abrir o cordão à bolsa. Escrevam, digam músicas, tipo, géneros musicais que vocês gostavam de ouvir, que nós passássemos, digam, tipo, eu quero ouvir esta música porque quero dedicá-la a um amigo, à minha namorada, à minha esposa, à minha mãe, meu pai, seja quem for. Digam também da vossa justiça se gostam de nós, se gostavam que nós fôssemos mais divertidos, mais sérios, se arranjássemos aqui uma discussãozinha, se contássemos uma anedota, qualquer coisa, vá lá, escrevam para o nosso mail. E já agora vão ao nosso site, têm lá os 6 canais disponíveis, muitos programas, muitas línguas. Temos, além do português, temos espanhol, inglês, francês, romeno, húngaro, alemão e russo. Acho que não me esqueci nenhuma, são 7, certo? Aliás, não só não te esqueces de nenhuma, como até que chantaste mais uma. Ups! Quer dizer, esqueceste de uma e chantaste de outra. É porque nós não temos programas em húngaro. Ah. Muito tempo sem holandês, oh. Mas em húngaro não. Eu bem sabia que era algo começar a pagar. Por acaso gosto muito de música húngara, gosto, mas programas em húngaro, por acaso, é coisa que nós não temos. Pronto, não. Tiro o húngaro, ponho o holandês, pronto, ok. É tudo como está a sim, mas, sim, pronto, mas são 7, sim, sim. E fora isso, não te esqueces de nenhum, está tudo certinho, tudo sim. Correto. E então, vocês já sabem, os 6 canais, canal 1, canal 2, Antena Best, a sexta. Antena Web Momento e Antena Live, certo? Sim, Antena Live. E pronto, igual à nossa página e grupo do Facebook. E também temos o nosso blog. Pronto. Oh, eu estava aqui a fazer aqui uma surpresa para a gente, mas não vou fazer, não consigo. Ah, então anda, faz a surpresa para a gente. Não consigo. Porque não consigo. Porque não tenho aqui as informações que eram precisas. Queria ver se conseguia. Queria ver se éramos nós surpreendidos. Se entrava aqui agora no e-mail do nosso 3 em ponto, isso teria estado algum e-mail, mas não. Não consigo entrar. Portanto, como não consigo entrar. Pronto, como não consigo entrar, sinto muito, não posso eventualmente ser aqui agradado com uma surpresa, que é de repente os nossos ouvintes nos terem mandado algum e-mail. Ainda vou tentar aqui por uma alternativa, mas não sei se é o resultado. Era isso que eu ia dizer. Estás a ver? Até temos um ouvinte. Já estava a achar estranho. Já ia ter direto e tudo. Já estava achando estranho, não temos aqui o... O bombom. Exatamente, já estava achando... Mas não. E já agora, se os nossos ouvintes quiserem entrar em direto e até falarem eles sobre a música que querem ouvir, podem ligar para o número, visto no telemóvel. Diz lá bombom. Não, é. Olha, isso é uma boa pergunta, sabes? É porque. Já não sei. Olha, pois, eu comunico que me esqueci do número, mas vamos fazer o seguinte: eu vou tentar ir aqui ao nosso. Aqui à nossa página, assim, vou tentar fazer aqui uma pequena marosca. Porque realmente não. Realmente já não me recordo o número, que é. Eu até já soube de cabeça, mas já me esqueci-me. Porque eu tenho uma ideia, mas eu não quero estar a dizer o número que depois não seja, não é? Ora então, aqui está ele: 910106983. Por acaso até ia dizer certo. Só a partir da manhã, porque para já, hoje estão a banda estar ligado, só irá então ser ligado nesta segunda-feira, dia 20. Uhum. Portanto, 910106983. 910106983. 910106983. 9 1 0 1 0 6 9 8 3 9 1 0 1 0 6 9 8 3. Como é que se diz? 9 1 0, esqueci-me, 0, não sei como é que se diz essa coisa. 1 0 6 9 8 3 3 3. Como é que se diz 8, caraças? Esqueci-me de como é que se diz aqui no alemão. 8 9 8 3. E mais não sei. Pois. Nem eu. Como é que se diz 0 em alemão? Esqueci-me. Ah! 9 1 0 1 06 9 8 3. Assim é que está correto, hein? Senhor. Ah. Nul. Ah, tudo bem. 0. Só falta em holandês. E eu sei lá em holandês. Também não sei em russo. Em russo só sei dizer assim, que é piat. Pronto. Mas pronto, os nossos ouvintes já ouviram essas línguas todas, portanto. Sabem agora. Também é assim, não vale a pena estar. Se o ouvinte não fala português, não vale a pena estar a ligar. Que só, aliás, não, se me vai falar em russo, eu respondo-lhe em chinoca, mas o meu chinoca, que é. Tchim, tum, pim, tão, sabão, dibam, pum, pim. Mas pronto, pode falar em espanhol, nós conseguimos entender. Manda telefona. Até pode pedir, por exemplo, ao Carlos para ele gravar a chamada. o Carlos grava e passar no programa e a pessoa fala no programa e faz a sua declaração de amor, por exemplo, ou de agradecimento, ou qualquer coisa, a passar aquela música. Podíamos fazer agora assim? Agora que eu estava aqui a pensar, sabes que eu acho que os chineses, eu acho que eles andam à pancada, andaram sempre à pancada. Não, porque parece que levaram uma pancada nos dentes. A sério, eles nem chegam a dizer um T ou um S, porque parece que é vai, punho fechado, morro nos dentes. Pum! Sério? Só que a forma deles se queixar é. Pronto, é essa. Pode já ser. Nós aqui é. Caralho, perdeste, não sei o que, eu vou à tua casa. Eles lá é. Pronto. É isso. Até para a semana, voltamos então. Para a semana. Sim, até para a semana. Para uma emissão. Fantasmagórica. Ok. Esqueçam. Ficou assim? Não, ficou assim. Ficou assim. Ah, falta uma coisa. Até para a semana. Tchau. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Vuelve a caer. de tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. ¿Cuántos días pasarán para poder pasar página y empezar de nuevo? Y ahora no sé dónde voy ni de dónde vengo. Solo tengo en mis manos este viejo recuerdo. Pero soy luchadora y no siento miedo. No tengo un sitio, voy donde me lleva el viento. No sé dónde voy ni de dónde vengo. Canal 1. Thank you.